Portal do Arrocha. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era ele o dono do seu coração. Me traía na minha cara, mas quem ama nunca vê. Foi o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um motel. E aí me fez perder o chão. Foi traição, coração de osso. Todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa, coração de osso. E pra cantar comigo, meu amigo Naldinho. Aô, meu parceiro Nando Costa. Bora machucar porque sofrer dói. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um motel. Aí me fez perder o chão. Foi traição, coração de osso. Todo cachorro é dono. Você não vale nada. E saia da minha casa. Cachorro é dono, você não vale nada. E saia da minha casa, coração de osso. Coração de osso. Valeu, meu parceiro Nando Costa, pelo convite. Tô sofrendo, parceiro.